canela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela. Azulão é passo preto, roxinol, cor de canela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela. Também faço sentinela, rondo que nem soldado. Tua janela, menina, do vestido encarnado. Há dias não te avistei, fiquei triste, desolado. Chorei muito com saudade do teu vestido encarnado. Azulão é passo preto, roxinol, cor de canela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela. Por acaso aqui passando, de andorinhas bando alado, perguntei se tinham visto o teu vestido encarnado. Uma delas disse às outras: vive penando, coitado. Ficou doido, foi só pensar neste vestido encarnado. Azulão é passo preto, roxinol, cor de canela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela. As nuvens já têm inveja de ti, meu anjo adorado. Ontem à tarde vieram vestidinhas de encarnado. E se Deus me perguntasse que queres te seja dado, peço pra morrer nas dobras do teu vestido encarnado. Azulão é passo preto, roxinol, cor de canela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela. Quem tem seu amor de fronte faz ronda, faz sentinela, faz sentinela.